Seção 32 de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Seção 32. A Sombra, de José de Almada Negreiros. Tradução de um poema de uma língua desconhecida. Foi ali que um dia sentiu desejos de partir também. Que ficava fazendo sozinha? Quem leva uma lança, leva a mulher também. O seu xale negro tem um segredo, e o seu mal de morte vem do mesmo dia. Os anos correram sem novas algumas, e as moças finaram-se velhas, velhas de tanto esperar. E todas as noites, na margem sombria, uma silhueta franzina de trágica sonâmbula vai seguindo, como um braço murcho de cipreste, a boiar ao de cima da corrente que o vai levando mansamente. Fim da seção 32.